8 horas faz agora da partida. De repente eu sou metade do meu eu e uma imagem na janela do avião traz você na espuma de vapor. Nave, nuvem, ar. Já me faltam teus brinquedos e surpresas, teu sorrir de sol e teu amor de mel, e um desenho molha frio em minha mão, traz você nas gotas de suor. Água, carne, luz, palma, pele, cruz, ansiedade, solidão. Já descendo eu sinto o abismo em que meu corpo cai roubando de você o que eu te dei. Sinto o peito me apertar, vejo tudo se embaçar. Que clausura, que prisão, que loucura te deixar. Quase ri de tanto errar, quase vi você passar, quase ouvi você chamar. Acordei pra voltar e amar o que eu não te amei. Amar o que eu não te amei. Amar o que eu não te amei. Acordei pra voltar e amar o que eu não te amei.